quinta, até aí tava bom. Mas na segunda, cuidado com a dicção de estrelas. A palavra estrela sujou um pouco. Vamos lá, fazer a boa nessa aí.